outra manhã entardecendo, me questionando quanto tempo eu tenho ou quanto tempo eu perco. Em quanto tempo eu faço ou quanto tempo eu posso gastar pensando em quanto tempo eu tenho. O tempo manifesta, o tempo vive, sabendo onde chegar, e evoluímos em declive. O fim é decadência, quanto tempo eu tenha pra eu chamar você pra dar uma volta e dialogar sobre coisas que não existem. Ontem, os que continuam sendo os mesmos que ontem, salvo as exceções que é por eles que a gente vive. Tive que provar dessa sentença, mas se o fim é decadência, evoluímos em declive. Espreita não completa, o fim fica sempre aberto. Um ponto a todo tempo vem dar. Espreita não completa, o fim fica sempre aberto. Um ponto a todo tempo. Consequência de uma série de impulsos e desejos, me almejo desenhando meu futuro impedido. Se bocejo é o aviso de que o escuro dos perdidos também vai levar a luz nos meus sonhos. Eu não me vejo aqui, é compressão, descompressão, compreensão de que tudo tem uma missão. Reflexão de cada irmão que passa pelas fases e sabe que essa vivência não se limita a uma frase. Descontentos que motivaram a ser melhor do que ontem, a falta de tempo com eles é o que me divide. Minha hora vai chegar, só nesse mundo dividir cada segundo pra que o amor fosse profundo. Espreita não completa, o fim fica sempre aberto. Um pouco a todo tempo vem dar. Espreita não completa, o fim fica sempre aberto. Um pouco a todo tempo vem dar. Espreita não completa, o fim fica sempre aberto. Vem do cano da Smith West, um furo gesso, vem sem endereço. Eu logo pude ouvir o zum zum, ah, e de repente tipo tô enfaixado feito munha. Só consigo urrar, mas morfina me dá. Um lado do meu rosto adormecido pelas doses cavalares de xilocaína. Na ambulância do SAMU, sem nenhum glamour, ela vem de foice de capuz me dizer bonjour. I don't speak French, bitch. E já mandei tomar no cu. Ao mesmo tempo que um morre, outro nasce. Eu continuo a missa. Segundo e plano, sempre na mais pura classe. Vivam.